totalmente abertas as veias rock da América Latina na rádio Microfonia. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou Marcos Lozanoff e apresento em ritmo de Copa do Mundo uma seleção de bandas de diversas nações, cantando em diferentes sotaques e até idiomas. Teremos inclusive o Brasil representado pela primeira vez aqui no Câmbio. Abrindo os trabalhos, Los Románticos de Zacatecas, do México, seguido da ótima banda platense Norma, e fechando o bloco, o chucrute com doce de leite dos portenhos Las Kellys. Câmbio. Acabamos de ouvir as gurias Las Kellys de Buenos Aires com a música Calimera in Gezer do disco de estreia Calimera. Antes delas tivemos o grupo Norma de La Plata com a música NASA, que abre o segundo disco dos argentinos, um legítimo golaço de placa. E quem abriu este programa foram os mexicanos Los Románticos de Zacatecas, da cidade de Zacatecas, claro, com Volver a Quererte, um belo e urgente rockzinho dançante do CD Muchacha. Falando em bailar, agora é hora de mexer o esqueleto com o folk moderno do chileno Jepe. Depois dele, mais um grupo mexicano, Plasterina Mosh, e fechando o bloco, a colombiana Bomba Estéreo, com a música mais caliente que já pintou por aqui. Câmbio! Yeah. Yeah. Yeah. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices alto. Cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices alto. Sigo. Me voy y ahora me siento mejor así. Mejor así. los conejos. Estamos juntos aunque estemos lejos. Impactante, casi perplejo. Me fui para volver y regresé ileso. La vida es una cosa, no es de fácil manejo. Manjares de frutas, vino también queso. Suspenso en las líneas de cada verso. Cerramos esta escena con un beso, papi. Siempre sale ileso. Chuck Norris de Carrada le muestran respeto. Le sacan la vuelta, se cagan pa' dentro. Se queda en cabra con Danny Trejo. I'm a motherfucker with a heart of gold. Under his wing, we could swing, we would never ever fold. Used to walk the streets of El Barrio, sacándole chispas a todo el escenario. Good cop, bad cop, that's how we roll. We were so fucking good, we were legends to be told. Talking English, yo, en español. And every time we party, it was all night long. Danny Trejo, my man. Siempre sigiloso. Danny Trejo, my man. Letal y peligroso. Danny Trejo, my man. Ten cuidado, está furioso. Danny Trejo, my man. Danny Trejo, my man. Danny Trejo, my man. Got the feel. Danny Trejo, my man. Got the soul. Danny Trejo, my man. Give me a beer. We're gonna live forever. We will never grow old. Y si me pierdo, ya no me puedo buscar. A cúmbia psicodélica safadinha do grupo colombiano Bomba Estéreo, de Bogotá, com Cosita Rica, do CD Estalla. Antes, tivemos a banda mexicana Plastilina Mosh, de Monterrey, com a música Dani Trejo, do último CD All You Need Is Mosh. O tema é uma justa homenagem ao bigodudo e prolífico ator ticano Dani Trejo, ex-criminoso, ex-drogado, boxer frustrado e um mito do cinema mundial. Abrindo o bloco, o chileno Repe, da capital Santiago, com a música Por la Ventana, do novo e ótimo disco Audiovisión, o terceiro dele. Agora teremos quatro canções, uma goleada que começa com o power pop espanhol da banda Dual, depois dois golaços seguidos dos compatriotas Alborotador Gomacio. Atenção, que a primeira música tem só um minutinho, mas vale cada segundo. E por fim, mais uma banda argentina cantando em outro idioma que não castelhano. Tô falando de Assalto al Parque Zoológico, o My Bloody Valentine da terra do Messi. Mas aqui, no idioma de Zinedine Zidane. Câmbio. cosas marchasen bien. Estuve algo cansado, pero ahora me he encontrado. No llegué hasta aquí solo para tenerme que sentir que todo ha terminado. Eso aún no ha llegado. Thank you. o Jimmy do Matanza que vocês estão escutando aí ao fundo. Mais tarde eu digo do que exatamente se trata. A última banda que vocês escutaram no bloco anterior foi a portenha Assalto al Parque Zoológico, arranhando o francês com Le Dernier Jour, no seu primeiro EP. Shoegaze até o talo e disponível para download no MySpace da banda. Antes, tivemos a dobradinha Noise Pop dos madrilenhos Alborotador Gomácio, com um minuto de pura magia de La Canción de Paul, mais o bônus En El Espejo, ambas do EP Kill Demo. E o que ouvimos primeiro foi o Power Pop do grupo Dual, de Barcelona, abrilhantando este câmbio com Sonidos Dourados, do CD homônimo deles. Fechando os trabalhos por hoje, os platenses Valentín y los Volcanes, com um temaço que o Arcade Fire adoraria ter gravado. Mas primeiro vamos com a banda Autobús, do Peru, país que não está na Copa, mas que aqui tem vaga e joga de titular. E começamos com a primeira banda brasileira a figurar neste câmbio, Super Guides, que acabou de promover o seu novo CD na Argentina com shows em 3 cidades e ótima recepção do festival Ciudad Emergente, na cidade capital Buenos Aires. Câmbio! cayó la noche a la ciudad. Los terremotos siempre están adentro de casa. La lluvia desapareció, solo quedamos vos y yo. Fantasmas llegando. Abrindo este derradeiro bloco do câmbio, Super Guides de Guaíba, uma das melhores bandas de rock deste país, com a música Natal, versão de Navidad en Los Santos, tema original dos amigos Ele Matou a um Policia Motorizado. Depois dos Guides, tivemos os peruanos Autobus, da capital Lima, tocando Na Panga, do CD de estreia de 2008. E encerrando o programa, os platenses Valentín y los Volcanes, com El Gran Hombre del Planeta, do disco Play al Viejo Walkman Blanco. Escutamos ao fundo durante todo o câmbio um pouco da seminal banda peruana de garage rock e protopunk Los Psychos, que lançou vários singles demolidores entre 1964 e 66. Los Psychos foi um dos mais originais e influentes grupos dos anos 60 na América Latina, e contemporâneos de craques como The Sonics e MC5. Eu Eu sou o Marcos Lozanoff e espero vocês na próxima edição do programa Câmbio. Um pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Câmbio final.